Olá, amigas, amigos, ouvintes das boas músicas. Aqui Ricardo Vilas com o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje traz dois artistas num só álbum. Trata-se da veterana e venerável Dona Ivone Lara e seu mais novo parceiro, Bruno Castro. E o disco chama-se Nas Escritas da Vida. Vai, usa a tua razão, cega o teu coração e procura entender, me feria valer. É tão triste viver sem sorrir à procura de um ninho pra amenizar as acuras do caminho. Vai, eu não vou resistir, eu não vou insistir, não vou me exceder e não vou debater. Só preciso dizer a você, nas escritas da vida, eu não nasci pra sofrer. A faixa título Nas Escritas da Vida é uma composição de Dona Ivone e Bruno Castro. Dona Ivone é quase um monumento da música popular brasileira. Ela e Bruno, com Maurício Verde, compuseram No Coração de Madureira, homenagem à sua escola de coração, o Império Serrano. No branco a paz é verdadeira, no verde a esperança é mais. No centro da bandeira dourada e altaneira, a sempre triunfal, coroa imperial, o império guarda na história. Imagens que eu trago na memória, unidos da Congonha, indo à serra festejar, com bambas da tamarineira. O sonho verde e branco foi ganhando seu lugar no coração de Madureira. Como é que foi, Dona Ivone? Me lembro do terreiro, as noites divinais, sambistas verdadeiros, poetas geniais. Eulália, Mano Eloy, Gradinho e Molequinho. E o Mano Dez? O Mano Dez estava lá. Escravo da Dor, de Dona Ivone e Bruno Castro, mais um samba à altura da grande dama. Esperei o sol raiar, rever meu ex-amor, pra recordar o passado, cheio de felicidade, que ao meu lado ele passou. Disse que está sofrendo, chorou de arrependimento, pois não soube dar valor. Vive agora atormentado, da saudade ele se queixa, tornou-se um escravo da dor. Da doce paixão. Nas Escritas da Vida é um lançamento independente. Pode ser encontrado no site www.brunocastrotudojunto.com.br ou também no e-mail da produção de Dona Ivone, Mir Souza, mir.souza@globo.com. Até amanhã com mais um disco do dia. Estendo a mão, pois não posso negar a amizade a quem